Ô, oh, olha o tiozinho vindo ali, ó. Ele tá fumando, hein? Pede um cigarro dele pra não acender o bagulho, mano. É isso mesmo aí, tio. Tem um careta aí. Escola pra nós aí. Tenho, mas é só pra mim só. Não dá cigarro pra moleque, não. Você quer fumar, vai trabalhar. Sustenta seu vício. Certo, tiozinho. Mó encolho você, hein? Deixa quieto esse tiozinho aí, mano. Aí, mó Zé Polvinho, você viu só o estilinho dele? Já era. Olha o malucão da Twister vindo aí. É isso mesmo aí, salve, nego! É isso aí, menino bom. Como é que tá?